A solicitação que o senhor desejar requisitar a torre, entre em contato com a gente novamente. Sente. O TAM 3895, autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus 08 nós. Autorizado 3895. O Papão meu Alfa Alfa Delta, considere o solo aos 4-5, vai pro pátio 4. Sente, reporte pista livre. Do lado daquele jato lá, o Gulfstream. Confirme? Onde tô? Já tô atrás do 767 aqui da Varig. Se eu estiver atrás do 767, você prossegue então na linha de táxi, provavelmente você vai estacionar ali mais no... onde tem as aeronaves ali de pequeno porte, onde tem um jato ali da, no outro lado, e tem um outro aeronave de pequeno porte que eu não estou identificando daqui. Provavelmente será naquele setor ali, só prossiga o seu táxi atentando ao sinalizador. Já estou vendo o sinalizador, obrigado. Tu chame o controle em 19.8. 19.8.3.8.5, obrigado. Salvador, TAM 3895, boa tarde, passando. TAM 3895, contato radar, decolagem, suba 380. 380. Por onde, Itael? Por onde está o controle? Itael, autoriza, direto. Setor de Pico Açu, 4 da Ciente, Guardião 02, aguarde transferência de comunicações. Aqui, irmão, aguardando. 191 no Salvador Galeão, nível 380, aerovia Upezulu 14, decola da pista 10 com curva direita, subida da El, transição Bless, acione 5441 e o controle 119, décima 8. Chame para pushback acionamento. Solo Gol na 777, pushback acionamento no 4. Livre, chame pro táxi. Ciante. Controle Salvador, boa tarde, Avisete 6740, cruza o 200 para o 150, maré. Avisete 6740, este é o controle Salvador. Via, chegada a mar e descer para altitude de 2000 pés, ajuste no 014, câmbio. 104, chegada via, descendo a 2000 pés, leve 6740. Paulo, poderia confirmar o gol no 777, a cabeceira continua deslocada. Afirmo, 1200 metros, os primeiros. Certo. Porém, efetuo o pushback de forma padrão, ok? Gente, o ano 777, o ingresso pela pista é via Delta? Afirmo. Gente. Sou 9641, chame Recife, 12685. Chamando agora Recife 12685, Rio 777, pra táxi, tá com Uno 108 a bordo, 2:30, altera na confiança. Uno 777, autorizado o táxi via Índia Alfa na Delta, chama a torre 108.6, ajuste no 014. 14 agora, Índia Alfa e Delta, na Delta a torre 18, confirme a frequência. 3895, chame o centro, frequência 1288. 1288, obrigado, boa tarde. Tan 3191, autorizado, puxa acionamento no 02. Autorizado, chamarei para o táxi 1288. Torre Salvador, gol no 777 na Delta, para ingresso. Gol no 777, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 08 nós. Livre alinhar e decolar na deslocada via Delta, no 777. 1-8-6-12, a torre para o 777, grato apoio do controle, 02. Bom dia. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. 02 encerrou as diligências, está sendo o setor do farol de Itapuã. Quando autorizado por essa torre, de retorno para o pátio do Graé após a missão aqui. 02. Tem condições de prosseguir direto para o pátio do Graé? Afirmo. Autorizado, o vento é 150 graus 08 nós. Reposte no solo controlado, Guardião 02. Atente à estrela de turbulência de um Boeing 737 que irá decolar. Vento da aeronave que irá decolar. Como a aeronave final 02. Adiantando para o pouso. 777 vai iniciar. Sente. Uno 777, decolado aos 59. Chame agora o controle em 19 decimal 8. 198. 77. Gol 1777, este é o controle Salvador. Está em contato o radar. 777, pode voar, Diné? Negativo, capitão. Diné está fora da jurisdição. Eu só posso lhe autorizar da El. Da El, então, está curvando, tá? Positivo. Guardião 02, frequência livre, considero o solo aos 1500. Jet 6740, autorizado a aproximação. Livre aproximação, Jet 6740. Salvador, está entrando no nosso para o táxi, estamos com 9h30 a bordo, autonomia de 4 horas, observando o barulho. Regime 91, autorizado o táxi via Índia, Alfa no ponto de espera da ataque foi Delta, chama Torre 1086, o ajuste no 0 no 4. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4060, com a informação Tango. Azul 4060, este é o controle Salvador, meu cordial. Via, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajustado em 10 no 4, caminho. Via Mari 2000 no 0 no 4, 4060. Salvador, o Azul 4107. Manda Azul 4107. Afirmativo, gentileza, 360 Santos Dumont. 360 será coordenado Santos Dumont, informação em curso e uniforme, a guarda de cópia. Na escuta. Gol 1777, passa 115, chame Recife, 1288. 1288. Objeto 6740, Duna localizador, cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, passado travado, leve 6740. Por gentileza, quem chamou o solo? É o Azul 4107, está totalmente pronto. Alguma possibilidade de iniciar o puxo de acionamento agora no copo? Salvador, boa tarde, Abjet 6740, estabilizou, baixado travado. Sempre Abjet 6740, continue na aproximação, informo os primeiros 1200 metros, pista 10 impraticáveis, ajuste 1014. 1014, ciente dos primeiros 1200 metros impraticáveis, web 6740. Autorizado Rio de Janeiro 360 pela Whisky 50, decola 10 por direita da Eldner 5445 transponde 98 controle Azul 4107. Protegimento correto, livre de acionamento pushback 08 portão, reporte táxi. Ciente, autorizado push no 8, chamada táxi Azul 4107. Vistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 08 nós. Nesse pouso, pista 10, web 6740. Controle Salvador, uma boa tarde, TAM 3216. Pronto. É o TAM 3216. Da ciente da informação Tango. 3216, esse é o controle de Salvador, via chegada a Mari, desça para 2000, ajuste no 0 no 4, câmbio. Para 2000 na Mari, no 0 no 4, 3216, Victor Mike Chaves. Quiro Quebec Serra, autorizado, Serra Índia Romeu Índia, 040, decolado no 7, primeira curva à direita, saída da El, após direto. 5, Cordino, aciona o transponder 0123, o padrão, controle 109.8, torre 108.6. Afirmativo, CD40, central da 17, com direito, centro da ela. Até 40, com direto, 0123, controle 109.8, a torre 108.6, tem que ter mais certo. Contingimento correto, confirme o PLB? 05. 05 a bordo, pátio 5. Chame a torre agora, 108.6, para acionamento de táxi. Controle Salvador, TAM 8001, informação Tango, uma boa tarde. TAM 8001, esse é o controle Salvador, meu cordial, via chegada Mari, altitude 2000 pés, ajuste 1014. 2000 com 1014, via chegada Mari, TAM 8001, solicita o RNAV. Ciente, chegada Mari até Itape, após Serra Vita 366. Ciente, 2000 pés, Itape, Serra Vita 366, TAM 8001. O 4060 pode prosseguir no RNAV, é para o Itape? Ok, vamos modificar então a chegada Mari até Itape, após Serra Vita 366 para o RNAV, Azul 4060. Copiado, grato. Libera a direita, 219, web 6740. Táxi Azul 4107, está com 89 a bordo, 3 horas de autonomia, está na Campinas. Azul 4107, táxi Juliette Alfa, mantenha reportando o táxi Delta. Juliette Alfa, reportando na Delta, Azul 4107. Ansa, táxi Delta. Ansa, Delta 4107. Falo, Webjet 6740, livre sua pista. Graus, 04 NAS. Paulo Salvador, Quilo Quebec Serra, bom dia. Apatango, Quilo Quebec Serra, prossiga. Boa tarde, está no Pacífico, acionado, voto para o táxi. Autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Apatango, Quilo Quebec Serra. Patavo, Quilo Quebec Serra, autorizado, táxi, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Serra. O TAM 3191 decolado ao 09, chame o controle em 119, decimal 8. 098, TAM 3191, bom dia. Antes daquilo, Web 6740. Ingresso aquilo, pátio 3, para o portão 04, no pátio principal, 01. Gente, ingresso naquilo, pátio 3, portão 04, Web 6740. O Azul 4107 irá dar passagem ao bonde da Web à sua frente, após ingresso a Delta, na Delta chama a torre em 198, decimal 612, o ajuste no 014. Gente, essa passagem ao Web na Delta chama torre 184, Azul 4107. 1186, o ajuste 104. 186. Depositar, servidor 366, descendo para 2500, ajustado em 10, 14, TAM 3216. Positivo, pode estar, Serra Vitor 366 para 1500, Zero no Mato. Controle, Gono 754, bom dia, atinge 170. Gil, Gono 754, aciona identificação, está autorizado a chegar a mar e desça para o nível de voo 050. 050. Vento 130 graus, 0612 de nós. Azul 4107, ponto de espera da Unidade. Azul 4107, mantém o ponto de espera. Sim, a gente mantém. Final do ANAVE 4060. 4060, informe visual com a pista. 60. Avistando, 4060. Ótima estimação, pista no zero, azul 4060. Chame então em 1866. 1866, boa. Para o controle em 119, decimal 8. Para o outro, velho. O azul 4060, na escuta da Torre Salvador. Afirmativo, uma milha e meia do Sierra Vitor 372. Sente, o azul 4060, informa os primeiros 1200 metros, pista no zero impraticáveis, ajuste 1-0 no 4, continue na aproximação, aguardando autorização de pouso. Reposte trem embaixado e travado. Sente, prosseguindo a aproximação, os primeiros 1200 interditados, 4060. O 4107 já tem condições de decolagem imediata, possível? Negativo, mantenha a posição. Tá bem. Azul 4060, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-30 graus, 09 nós. Livre pouso 1-0, 4060. Pouso 191, chame Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. 1288, 1-3325, Litan 3191, boa tarde. No meio, autorizado a RNA, pista no zero, informe visual com a pista. Cortará avistando, tá no 3-2 no meio. Rebeque Serra está cruzando 2000, propõe cancelamento, acessão 045, direto Siri. Autorizado, 045, direto Siri, modificado agora as regras aos 1-5. Serra. Azul 4107, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Sente ali, mantendo 1-0, azul 4107. O azul 4060 no solo aos 1-7, agilize, libere à direita, chame o solo em 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, Livral, 4060.